SOS, que a fé alguém escuta. CPR, os cavaleiros que jamais fogem da luta. Esquadrão guerrilheiro em defesa do povo brasileiro, contra o governo na missão de reivindicar nossos direitos. Toda saúde, escola, sobra miséria e desemprego. Sem cultura, zumbi esquecido, querendo nos ver leigos. Manipulados por um sistema que não merece misericórdia, mas nossas almas só descansarão quando alcançar a vitória. Armados e perigosos com cultura e inteligência, erudição em massa, tática letal, outro sistema. No front da vida, lutando contra tudo e todos, combatentes incansáveis, remanescentes do fogo. Burocratas céticos, preparem-se, arrependam-se dos pecados antes que seja tarde, pois o esquadrão aqui não foge do combate. Primeiro assalto já era, o sistema foi a nocaute. Seja em terra firme, no mar azul, no escuro ou no claro, batalha ideológica ou no front, microfone brasileiro sempre firmemente bem preparado. Ao soar do bongo, estamos acordados, olhos fixos no alto, bem acordados. Soberania vinda dos negros, oráculo, metabolismo macro avançado. Não vim de frente com aristocracia, estou deparado, invadindo monopólio, tempo real, terreno avançado. Neurônios firmemente colocados, nocaute técnico, aos governantes da nação. Contravenção racial, causa diversa contraindicação. Assegura toneladas, os ganchos vêm da caixa. Seu maior adversário, favela versus governo, alcançando o cinturão da glória. Nos aproximamos ao final de uma batalha vitoriosa, vitoriosa. A ordem, guerra, sistema ou nos ver. Trajetória, defender a favela. Artefato, pesado, trincheira, resistente, consciência em massa, destruição eminente. Primeira ordem, guerra, sistema ou nos ver. Trajetória, defender a favela. Artefato, pesado, trincheira, resistente, consciência em massa, destruição eminente. Extremamente agressivo contra a linha dos inimigos, criaturas amordaçadas com o manto da injustiça, se libertam dos porões para lutar pelos seus objetivos. Usuário nocivo da liberdade de expressão, sequência reivindicativa contra traidores da nação. Alastro sem motivos, incentivando hierarquia, manipulando lutadores. Contraste ao fundo da milícia, discípulos bem-aventurados dessa terra maldita. Guerreiros da luta livre, sabedoria de vida, choque térmico na sua mente, quando és quente, consciente. Educação em primeira mão, inteligência submergente. Sendo da sala finalizada, adversário desnorteado, governo junto à mídia, indo rumo ao fracasso. CVR, La Fênix, gás de puta complementar, invadidos incendiários, programados para lutar. Beliante sem faz nociva, não. Sistema podre, conflito no ringue da vida, exterminando ideias torpes. Quatro golpes fatais que certamente afetam o cérebro. DJs, b-boys, MCs, grafiteiros, discípulos certos, lutando com independência e sabedoria da África mãe. Afrodescendência no sangue, tipo uma trans. Rebeldia no microfone, revelando nossos segredos. Hip hop arcano, banca terror, os derradeiros. Os quatro cantos do ringue, o leste, oeste, sul e norte, alastrando o neologismo por onde passamos. Até nossa morte, o fim da batalha chegou, nosso nome será honrado. Sinfonia que aplica ruínas, nocaute decretado. Primeira ordem, guerra, extrema ou nos ver. Trajetória, defender a favela. Artefato, pesado, trincheira, resistente, consciência em massa, destruição eminente. Primeira ordem, guerra, extrema ou nos ver. Trajetória, defender a favela. Artefato, pesado, trincheira, resistente, consciência em massa, destruição eminente. Primeira ordem, guerra, extrema ou nos ver. Trajetória, defender a favela. Artefato, pesado, trincheira, sem maçã, destruição eminente. Primeira ordem, guerra, extrema ou nos ver. Trajetória, defender a